está mais calma. A Polícia Militar está aqui no aeroporto, circulando pelo terminal de embarque para reforçar a segurança. E a Intraero informou que 6 voos foram cancelados, mas que houve embarque normalmente a partir das 6 horas da manhã. No entanto, a gente observando no aeroporto, desde as 6h40, 6h45, é que os voos começaram a aparecer no embarque. Antes, a tela mostrava que todos os voos estavam apenas previstos. Ou seja, pela tela a gente observava que nenhum voo havia embarcado aqui do aeroporto Santos Dumont. Lembrando que o sindicato atual piso estimado em 700. Tem aí a ameaça de greve, uma mobilização nacional no setor amanhã a partir das 6 horas. Agora são 7h05, a gente volta já. Jornal da Cidade. Momento do Esporte. O comentário de Juca Kfouri está de segunda a sexta no Jornal da CBN, primeira edição. O Esporte na visão de... O país poderia, nos próximos 10 anos,